Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora é hora de alegria. Vamos sorrir e cantar. Chegou o Café Brasil e com ele aqueles minutinhos para você refletir. Você tem tempo, hein? Então me empresta. O programa de hoje começa com Albert Einstein, que um dia disse assim: existem apenas duas maneiras de encarar a vida. Uma é pensar que não existem milagres, e a outra é pensar que tudo é um milagre. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. O programa de hoje vai tratar do tempo. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo. Vou te fazer um pedido. Tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo. Entro num acordo contigo. Tempo. Você tá ouvindo Oração ao Tempo, de Caetano Veloso. Eu não sei pra você, mas pra mim, Caetano Veloso, inspirado, é imbatível. Tempo. És um dos deuses mais lindos. Tempo. Que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho. Tempo. Ouve bem o que te digo. Tempo. E vamos então com um texto de André Camargo, que escreve nas iscas intelectuais do meu site. Chama-se Tempo de Incertezas. O tempo é uma daquelas coisas que todo mundo sabe o que é, desde que ninguém peça para explicar. A gente considera o tempo uma parte da realidade que está lá, e aí usamos relógios para medi-lo. Verificamos as horas e exclamamos: viu? O tempo existe, sim, aqui está. Você já parou para pensar nisso, hein? Não, a gente tem mais o que fazer. Não faz sentido parar para tentar entender o que não precisa de explicação. Mas a gente pode pensar: tempo é o intervalo entre dois eventos e, surpresa, não conseguimos ir além disso. Pode ser o intervalo entre 10:31 e 10:32. Ou o intervalo entre 10:31 minutos e 57 segundos e 10:31 minutos e 58 segundos. Não importa. Ele será explicado sempre como um intervalo entre dois pontos. Mas o que é que está ali, de fato, entre os dois eventos, hein? O que é que preenche o intervalo? Tempo, não serei nem terás sido. Tempo. O tempo parece uma coisa que flui, uma espécie de tecido fundamental onde as outras coisas acontecem. Mas nem mesmo a física é capaz de defini-lo, porque não há nenhuma entidade mais básica a partir da qual possamos descrevê-lo. Assim como espaço e massa, trata-se de uma grandeza fundamental a partir da qual as outras grandezas são definidas. A gente dispõe de uma noção de como o tempo opera a partir das nossas medições, mas estamos longe de entender a sua natureza, se é que o tempo tem alguma natureza. Aí veio Einstein e sua teoria da relatividade, afirmando coisas como: uma hora ao lado de uma bela mulher parece um minuto, enquanto um minuto com a mão no fogo parece uma hora. Ou seja, embora possamos medir o tempo de modo regular e objetivo, a percepção do tempo varia de acordo com as circunstâncias. O tempo percebido é relativo. Não me iludo, tudo permanecerá do jeito que tem sido, transcorrendo, transformando. Tempo, espaço, navegando todos os sentidos. Pães de açúcar, corcovados, fustigados pela chuva e pelo eterno. Tempo Rei, de Gilberto Gil, aqui na voz da Amelinha. Você lembra da Amelinha, hein? Amélia Cláudia Colares Bucaretti começou de forma amadora, participando de shows de Fagner. Em 1970, mudou-se do Ceará para São Paulo e atuou com Vinícius de Moraes e Toquinho e com um grupo de compositores nordestinos conhecido como Pessoal do Ceará. Em 82, gravou o disco Mulher Nova, Bonita e Carinhosa Faz o Homem Gemer Sem Sentir Dor, cuja canção título, composta por Zé Ramalho em versos de Otacílio Batista, foi tema do inesquecível seriado Lampião e Maria Bonita da Rede Globo. Amelinha, no Café Brasil. Voltando ao texto de André Camargo. Por isso usamos expressões como o tempo voa, o tempo parou, os minutos se arrastaram, dar um tempo, perder tempo, ganhar tempo, recuperar o tempo perdido, e tempo é dinheiro. Veja, se encararmos essas expressões a partir da experiência do tempo do relógio, elas são absurdas. Como é possível perder tempo de verdade, hein? Mas o fato de elas terem sentido, de podermos compreendê-las, é verdadeiramente extraordinário. E sugere que sempre percebemos o tempo a partir de situações particulares e, portanto, de modo singular. Então, o tempo é diferente para cada pessoa a cada momento. E se a percepção do tempo é sempre variável, então não existe tempo absoluto. Que idade você tem, hein? Se tem mais de 45, vai lembrar que isso aqui é a trilha do Túnel do Tempo. Quantas vezes eu voltei correndo para casa porque é hora de passar. Era de quinta-feira, não tinha nada, era Túnel do Tempo na televisão. Pois é, vou voltar ao texto do André Camargo agora. Sabemos que, de um modo geral, o tempo passa muito mais rapidamente quanto mais velhos somos do que quando éramos crianças. A percepção da passagem do tempo também varia com o momento histórico. Atualmente, temos a sensação de que o tempo passa bem mais rápido, escoa por entre os dedos, em comparação com a tranquila marcha do tempo de algumas décadas atrás. Teve até cientista querendo explicar isso em função de alguma alteração na velocidade de rotação do planeta. Patrão, o trem atrasou, por isso estou chegando agora, trago aqui um memorando Central. O trem atrasou meia hora. O senhor não tem razão pra me mandar embora. Patrão, o trem atrasou. Por isso estou chegando agora. Trago aqui um memorando da central. O trem atrasou meia hora. O senhor não tem razão pra me mandar embora. O senhor tem paciência, é preciso compreender. Sempre fui obediente, reconheço meu dever. Um atraso é muito justo quando há explicação. Sou um chefe de família, preciso ganhar meu pão. Aí, por falar em tempo, você ouve Nara Leão cantando com o Edu Lobo e o Tamba Trio o clássico O Trem Atrasou, de Paquito, Vilarinho e Stanislau Silva. Em 1965, Nara Leão apresentou-se ao lado de Edu Lobo e do Tamba Trio na Boate Zum Zum, no Rio de Janeiro, e no Teatro Paramon, em São Paulo, onde o show Cinco na Bossa, Nara Leão, Edu Lobo e Tamba Trio, foi gravado ao vivo e lançado em um LP homônimo, contendo algumas canções fundamentais para a história da música popular brasileira, como Carcará, Consolação, Minha História e O Morro Não Tem Vez. Nara Leão, no Café Brasil. Patrão, o trem atrasou, por isso estou chegando agora. Trago aqui um memorando da central. O trem... não tem razão pra me mandar embora. Darei uma pausa no texto do André para trazer a você a poesia Tempo, de Cid Rodrigues Rubelita, que eu encontrei no site depoesias.com.br. Ao fundo você ouvirá Saudade, que tem tudo a ver com tempo, né? De Chiquinha Gonzaga, com Clara Svernerr ao piano. Presta atenção, é emocionante. Os olhos do tempo presente, como são grandes e lúcidos. Vêm através de gestos confusos até o contrário do que temos em mente. Os passos do tempo presente, como são paulatinos. Se um do outro vivemos ausentes, juntos, todavia, o tempo é repentino. Do tempo presente, a fluência é zonza, surda e fora de sintonia. Se repleta de segundos e da ausência de quem nos conforta o dia a dia. Ainda não nasceu o filósofo que o entenda. Só quem vive o momento sabe o prognóstico. Por isso há esta contenda entre as três fases do tempo cronológico. Presente, passado, futuro, ambos fictícios. Mas, cá entre nós, prazeroso é viver os interstícios. Deixemos a ciência dos tempos a cargo dos teóricos. Eu acordei e notei que algo tinha acontecido em mim. No espelho, meu olhar para eu devo ter. Que horas são? Eu não sei, mas agora é tempo de acordar, de saber quem eu sou, de não pensar. Sabe quem tá cantando, hein? Rony Von, com Tempo de Acordar. Versão que ele mesmo fez para I'll Cry My Heart Out of You, de Neil Lancaster e Cliff Corber. Esse Rony Von é de 1972, quando ele lançou alguns discos que são respeitadíssimos entre quem conhece música. Rony Von, sim, no Café Brasil. Que horas são? Eu não sei, mas agora é tempo de acordar. Vamos voltar ao texto de André Camargo. Tem também a hipótese de o universo ser finito, mas autocontido. Não há dentro nem fora. Não há limites ou contornos. Um espaço-tempo curvado até fechar-se sobre si mesmo. Você pega sua nave, decidido a deixar tudo para trás, e vai viajando indefinidamente, sempre à frente, até que muitos anos-luz adiante você chega ao momento em que estava partindo. Olha, eu não sei. Houve um tempo em que a Terra era plana, sol de dia, lua à noite. Você saía de casa e o máximo que podia lhe acontecer era pisar numa bosta de cavalo. De repente, você pega sua nave espacial, vai dar um giro por aí à velocidade da luz, volta alguns anos mais tarde e descobre que todos os seus conhecidos viraram história, tipo aquele filme Planeta dos Macacos. O tempo passou muito mais rápido, literalmente, para eles. Vejo um cigarro de batom manchado, um frasco de perfume abandonado. Meu Deus, não sei porquê, tudo que vejo lembra você. Num velho disco que me põe saudoso, Bing Crosby faz seu bobo famoso. Meu Deus, não sei porquê, tudo que ouço lembra você. Você, você, sempre você. Nas mágoas que deixou, você não foi, você ficou. Olhos nos olhos vão dos namorados, moças vendendo cravos encarnados, um jardim num buquê, tudo que é bom lembra você. Que tal falar de tempo com alguém que resiste ao tempo? Você tá ouvindo Calbi Peixoto cantando Tudo Lembra Você, versão em português daquele clássico These Foolish Things. Calbi Peixoto no Café Brasil. Você, você, sempre você. Nas mágoas que deixou, você não foi, você ficou. Moral da história, muito tempo se passou, o que quer que isso signifique. E o conhecimento acumulado da humanidade sofreu um formidável espetáculo de saltos quânticos. Como consequência, o universo, outrora pacato, razoavelmente seguro e bem localizado, se transformou em um lugar escuro, de curvaturas infinitas, dimensões sombrias e anticoisas, e mais cheio de buracos que uma rodovia federal. Seja breve. Seja breve, não percebi porque você se atreve a prolongar sua conversa mole. Seja breve, não há mole, senão eu acabo perdendo o controle e vou cobrar o tempo que você me deve. Seja breve, seja breve, não percebi porque você se atreve a prolongar sua conversa mole. E não adianta, seja breve, conversa de Pedro, não há mole, senão eu acabo perdendo o controle e vou cobrar o tempo que você me deve. Eu me ajoelho e fico de mãos postas, só para ver você virar as costas. E quando vejo que você vai longe, eu comemoro sua ausência com champanhe. Deus me acompanhe. Seja breve, seja breve. Não percebi porque você se atreve a prolongar sua conversa mole. Seja breve, não há mole, senão eu acabo perdendo o controle e vou cobrar o tempo que você me deve. E outra vez, seja breve. Seja breve, eu percebi porque você se atreve a prolongar sua conversa mole. E não adianta, seja breve, conversa de Pedro, não há mole, senão acabo perdendo o controle. Vou cobrar o tempo que você me der. Ai, que delícia! Você ouviu o grupo Rumo com Helios Skind e o Luiz Tati à frente, cantando Seja Breve, composição de Noel Rosa de 1932. Seja breve, economize meu tempo. Noel Rosa e Rumo no Café Brasil. E como a minha produtora Cissa ficou meio indignada com o Tempo Rei na voz de Amelinha, eu vou trazer aqui uma compensação. Cissa, Tempo Rei na voz de Lobão. Não me iludo, tudo permanecerá do jeito que tem sido. Transcorrendo, transformando, tempo e espaço navegando todos os sentidos. Pães de açúcar, corcovados, fustigados pela chuva e pelo eterno vento. Água mole, pedra dura, tanto bate que não restará nem pensamento. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei, transformai as velhas formas do viver. Ensinai-me, ó Pai, o que eu ainda não sei. Mãe Senhora, tu perpétuo socorrei. Por outro lado, não fosse a mecânica quântica e a inevitável representação da realidade correspondente, eu não seria capaz de escrever esse texto no Word, postá-lo em um site da internet e atingir a você, bom ouvinte, que certamente não estaria aí, em um ponto qualquer do espaço-tempo, finalizando sua audição. Botando na balança, não sei o que é melhor, ignorante, feliz ou bem informado e aflito. Agora, de um ponto de vista mais amplo, mesmo este sofisticado conhecimento não pode ser considerado definitivo. A julgar pela história dos avanços científicos, tanto a relatividade quanto a mecânica quântica e a teoria das cordas deverão sofrer evoluções imprevisíveis. Além disso, o conhecimento por si só pouco pode para melhorar de fato a experiência humana. Basta observarmos que tanta tecnologia nos legou um mundo com ogivas nucleares suficientes para nos aniquilar muitas e muitas vezes. Tudo agora mesmo pode estar por um segundo. E essa perspectiva devastadora nunca existiu antes, nos bilhões e bilhões de anos precedentes. Aliás, não havia nada em qualquer região do planeta aproximadamente tão letal. Graças à teoria da relatividade e a esta mesma mecânica quântica, a ameaça atômica está espalhada por inúmeros pontos da superfície do planeta. Enchemos a Terra de coisas que podem nos destruir, e não sabemos quando algum louco apertará o botão. Neste novo mundo de incertezas, acho que eu preferia como era antes. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, tempo, tempo, tempo, vou lhe fazer um pedido. Tempo, tempo, tempo, tempo, compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, tempo, tempo, tempo, entro num acordo contigo. Tempo, tempo, tempo, tempo. Este programa falando do tempo mexe com a cabeça da gente, não é mesmo? Pois é assim, ao som de Maria Bethânia cantando Oração ao Tempo, do irmão Caetano Veloso, que o Café Brasil, que falou do tempo, vai embora. Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e na apresentação, eu, Luciano Pires. Estiveram conosco hoje André Camargo Costa, Lobão, Calbi Peixoto, Caetano Veloso, Amelinha, Clara Svernier com Chiquinha Gonzaga, Maria Bethânia, Grupo Rumo, Nara Leão, Edu Lobo e Tamba Trio e Rony Von. Fala a verdade, hein? Onde mais você ouve um time assim? Gostou? Quer gravar? Então baixe esse programa em podcast do meu site www.lucianopires.com.br e aproveite para dar uma olhadinha no blog Café Brasil, uma revista eletrônica onde todos os textos que utilizei no programa estão reproduzidos. E para terminar, mais um que falou sobre o tempo, Charles Darwin. O homem que tem coragem de desperdiçar uma hora de seu tempo não descobriu o valor da vida. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.